L-A-P-A-J, vem representar o hip hop nacional do RJ. As circunstâncias que me envolvem, fatos decorrentes. O espelho do meu estado emocional é o meu próprio semelhante. A minha ação causa efeitos de reação, e o meu pensamento é o cordão mágico que interliga meu mundo físico ao plano astral, criando uma esfera no plano mental. Isso aqui atrai um bom espírito amparador. Sem cada ato e gesto eu fiz ergo amor, e eu me esforço pra lutar contra a provação. Sou um guerreiro da luz e sigo a minha missão. Se Deus me deu o dom, eu luto com muita coragem pra aflorar, e o mundo vai ouvir latas de cantar, traçar um panorama da terra com seu próprio ponto de vista. Evolução no rap, mestre liricista. Eu solto a bomba como Hiroshima, em cada rima atinjo a rarear como plutônio radioativa. Eu toco no meu ego e sou estimulado, mergulho no interior e tudo é novo, inusitado. Fico impressionado com riquezas do interior, lutado bem contra o mau egoísmo, contra o amor. Pensamentos positivos atraem aura de luz incandescente, inflamável que reluz. Ha! E com uma aura limpa, semelhante se interliga, e aquilo que deseja está na mesma sintonia que você. Falou, pensou, sentiu, o seu sentimento se torna real, ouviu? Por isso crie bons pensamentos e diga boas palavras. Ação de boa vontade limpa o seu karma. Eu sou Latage, ha, Latage pra vocês. Tudo nessa vida é passageiro, ha. Famas, status, beleza e dinheiro, nessa vida só levamos o que damos. Espíritos encarnados em corpos de seres humanos, tudo nessa vida é passageiro. Ha! Famas, status, beleza e dinheiro, nessa vida só levamos o que damos. Espíritos encarnados em corpos de seres humanos. Ha! Ouço a voz do meu coração, com coragem sigo em frente. Ha! Eu aprecio a afeição de ambos os lados, a atenção, esforço, muito obrigado. Assim eu sinto, não minto se dizer que não reconheci, que ignorei aqueles que zelam por mim, querer meu bem. Quero tudo de bom para vocês também. Paz e luz na sua vida, sejam felizes, amém. Sim, somos espíritos encarnados e não nos encontramos nessa terra por acaso. O acaso, muito aprendizado, assim encarou nossa relação. Nos encontraremos de novo no mundo espiritual. Somos eternos, eterna será nossa lembrança. O tempo que vivemos juntos, experiências, amor e ódio, alegria e tristeza. E a pergunta que não calou, que devemos fazer nesse planeta? Questionamento da própria existência normal. Somos um pequeno ponto no plano universal. Estou de pé na terra, olho para o céu. Na terra nós trilhamos nossa lenda pessoal. Então tudo nessa vida é passageiro, ha. Famas, status, beleza e dinheiro, nessa vida só levamos o que damos. Espíritos encarnados em corpos de seres humanos, tudo nessa vida é passageiro, ha. Famas, status, beleza e dinheiro, nessa vida só levamos o que damos. Espíritos encarnados em corpos de seres humanos, ha. Ha. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino do céu. Por isso vamos dar amor, eu, você e ele também, sem esperar nada em troca. Paz. Famas, status, beleza e dinheiro,